Olá a todos, esse é o último episódio da nossa série sobre como estudar melhor. Então vou fazer um breve resumo de tudo que a gente viu até o momento. Então nós tínhamos 5 questões fundamentais, que eram por quê, quando, o quê, quanto e como estudar. Então, por que estudar? Sem entrar em questões filosóficas, a gente pode estudar para aumentar a nossa inteligência, a nossa criatividade, a nossa capacidade de reflexão. Então, quero me tornar uma pessoa mais inteligente. Agora, quando e o que estudar? Então, a sugestão é que você estude todos os dias, né? Logo depois de assistir às aulas. E o que você vai estudar é o conteúdo que foi visto naquele mesmo dia. E fazer isso antes de dormir, porque assim a gente dará uma maior atenção àquele conteúdo e isso aumentará as chances de que o cérebro não descarte essa informação lá da memória de curto prazo, mas sim a transfira para a memória de longo prazo. E isso acontece quando a gente vai dormir. Quando a gente dorme. E quanto estudar? A ideia é estudar pouco, mas todos os dias. Então, estudar também intercalando tempos mais longos de concentração com tempos mais curtos de descanso. O importante é que esses tempos de concentração sejam, de fato, de concentração e aqueles momentos mais curtos de descanso, você, por exemplo, faça uma caminhada ou faça um alongamento, mas tente não se distrair muito com televisão, esse tipo de coisa, para que você não perca o foco dos seus estudos. E como estudar? Então, estudar de forma ativa, assistindo às aulas com atenção e estudando em casa depois, né? De preferência evitando as distrações e utilizando a escrita manual para fixar os conteúdos. Bom, é claro que essas dicas de estudo não constituem uma receita infalível de como estudar melhor, né? Até porque cada pessoa tem suas características pessoais e circunstâncias particulares de sua vida. E o próprio processo de aprendizagem depende, é claro, de inúmeros fatores. Então, por exemplo, você pode ir assistir à aula, mas seu professor não tem domínio do assunto. Então você sai de lá mais confuso do que esclarecido. Ou você chega em casa e vai estudar, mas não encontra um ambiente livre de distrações. Então seus irmãos estão fazendo barulho, tem alguém assistindo televisão com som alto e por aí vai. Então tem inúmeros fatores que não estão totalmente ao nosso controle. Mas, por outro lado, existem coisas que dependem do próprio aluno, da sua disciplina, e do seu esforço pessoal, né? De todos os dias sentar e estudar a matéria em vez de fazer outra coisa que poderia lhe dar um prazer mais imediato. Bom, em particular, durante a minha graduação em matemática, eu acabei seguindo intuitivamente essas sugestões, né? Sem conhecer o livro do professor Pierre. No início, eu assistia às aulas de manhã, e à tarde, sempre que possível, eu estudava aquele mesmo assunto visto pela manhã. Então, enquanto eu mantive essa rotina, enquanto eu pude manter essa rotina, eu sempre obtive bons resultados. Bom, então é isso. Para finalizar, eu vou deixar duas sugestões de conteúdo. A primeira, é claro, é que você procure esse livro do professor Pierre, chamado Aprendendo Inteligência, da editora Aleph. Existem ainda 2 outros livros com essa mesma temática, que são voltados para os pais e para os professores. Futuramente eu pretendo falar sobre esses livros também. A segunda sugestão é que você procure um curso online chamado Aprendendo a Aprender, do Coursera. É um curso bem interessante para quem quer conhecer um pouco mais sobre o processo de aprendizagem. Então dá uma pesquisada na internet. Esse curso ele sempre está com inscrições abertas, né? Um curso que você pode fazer gratuitamente. Então, muito obrigado por você acompanhar a série. Lembrando que você pode ajudar o nosso projeto, Número Imaginário, sendo um colaborador. Basta que você acesse o site padrim.com.br/número imaginário e lá você pode escolher uma quantia que você desejar. E também poderá deixar suas sugestões de temas e cursos que você gostaria de que fosse apresentado. A sua contribuição será bastante importante para a manutenção e melhoria do nosso projeto, que é um projeto de divulgação matemática, que você pode conhecer lá no nosso site numeroimaginario.wordpress.com. Então você vai encontrar vários podcasts, link para o nosso canal no YouTube, redes sociais e assim por diante. E grande parte desse conteúdo também pode ser acessado de forma gratuita. Então é isso, muito obrigado novamente por você acompanhar essa série. Se você gostou, se você achou interessante, você pode divulgá-la também para os seus colegas. Muito obrigado novamente e até um próximo momento.